Isso é beat de emo? Não é possível que você venha com uma dessa pro meu lado. Pra cima de Moá. Step criminal, na moral. Crime, cês me entregam, bitch, desse. Que eu faço isso real. MCs da localidade. Chega, passa mal. Que não aguenta se as pôs empate. Tá, não tá normal. Sempre acostumada a situações de stress. Mas nunca foi tão foda, então minha fé aqui não teste. Se sucesso é um Pokémon, me chame de Ash. Cada vez é mais complexo, tipo batalha. Isso, yes, sir. Sem até bem vejo. Só uma pente merda foi suficiente pito. Poxa, pega a visão do real chefe do bunker. Pia do seu sota sangue. As faixas que cê troca não tá pronto pra esse bang. Se quiser bater de frente, atropela igual um Mustang. Se esse cash que eu invisto, eu tô na Globo Mang. Business, nego, eu invisto nesse lance. Sei que é uma pequena porcentagem das minhas rimas. Vivências que tenho atuagem hoje em dia. Rendeu dois álbuns, quase três. Sobre o track a reveria. Eu acho que por um mês vou postar um só por dia, ó, fei. Para com tanta melancolia. De vila lá no topo, não vai cortar sua alegria. Não força amizade, é chegado sem hipocrisia. Fala mal e anda junto, isso comigo não combina, fei. Vem demais, seja cash ou fama, inveja atrás. Mas não ligo pra isso, sou mais sagaz. Quis perder minha postura, não jamais. Nego, eu tô no gás, eu tô no veneno. Encara a retina e veja seu tremor. Solta um da minha voz, acho que usar um tremor. Tipo Killer Chain, que eu venço o supremo. Me sinto ninja do clã renegado, Shira Hill. Tomo good over here, capote e uppercut. Enquanto eu não virar, cê sabe, eu não sossego. Quero ser uma trava foda rica e eu não nego. Já bateram portas como já bateram pregos. E eu não tô na cena pra disputinha de ego. Eu fui convidada pra cantar no rap game. Já faz alguns anos que eu tô dentro desse jogo. O Paco Plantes passou, se chama Paco Flame. Porque artista independente sempre bota fogo. Eu botei minha cara aqui, eu sei que isca cara. Cria dúvidas, certezas nela, reproduzo dor. E já passa, se identifica, se não passa, não explica. Não mascara o seu ódio com um discurso de amor. Mas eu sei que tá vindo os frutos, eu vou colher. Maldito fui o semear, mas na colheita eu vou vencer. É foda, cada corre e o povo não imagina. Mas o rap me abraça e eu abraço essas linhas. Com elas eu costuro o império que sonhava. A criança insegura que a escola recuava. Digo pra ela, não preocupa, toda dor vai desfazer. Você vai brilhar como a lua no mais belo anoitecer. Pula o lado, qualquer pula do meu lado. Pula sem olhar pra baixo, até esse beat encaixo. Todos os caras de tacho, tenho certeza não macho. Sou uma trava queen de cacho, para de olhar agacho. Criminal, eu sei que cê sente. Filha do Justino tromba o vidro Vicente. A filha da Risa com o filho da Selene. Faz assim banquete com umas linhas serene. Criminal, eu sei que cê sente. Filha do Justino tromba o vidro Vicente. A filha da Risa com o filho da Selene. Faz assim banquete com umas linhas serene.